Hoje, dia 27 de dezembro de 2015, nós estamos juntos para continuar essa série de sermões materializando o reino. Então, nós tratamos de alguns assuntos importantes, eu só vou ler, não vou voltar a tudo, ok? Claro. Então, nós começamos materializando o reino, crendo. E nós vimos na palavra de Deus que nós precisamos crer como um primeiro passo, tanto crer para a salvação, quanto crer para ver as bênçãos do Senhor agindo nas nossas vidas. Ok? Depois, reinando. Não um reinado carnal, humano, como o rei da codorna ou o rei do cachorro-quente, mas um reinado onde nós encarnamos essa majestade que Deus deu para a igreja, não para sermos os melhores, ou sermos os presunçosos. Não, nada disso. Mas para recebermos a incumbência do reino, recebermos a direção de Deus e reinarmos. Como diz ali em Efésios 2, 5 a 7, versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então a palavra diz a verdade. Amém, irmãos? Então, se a palavra disse que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo, temos que crer nisso. Ele, em Apocalipse 5, 9, 10, diz que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Então, a palavra disse que eu estou assentado junto ao Senhor nas regiões celestiais. Vocês lembram quando aqueles discípulos disseram assim, Tiago e João, disse, Senhor, a mãe deles foi com eles, né? Senhor, o Senhor poderia me colocar aí, de repente, meus filhos, um à sua direita, um à sua esquerda? Lembra disso, Júlia? E aí o Senhor falou, olha, sobre quem vai ficar sentado comigo, não cabe a mim, mas vocês estão dispostos a tomar do meu cálice? Então, irmãos, nós estamos assentados junto ao Senhor. Portanto, também tomaremos o seu cálice. Amém, irmãos? Em Salmo 23, 5, diz, unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda, que é a unção do sacerdote do rei. Manifestando o reino, Efésios 3, 10, para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então a igreja é aquela manifestação de Deus na terra, para que nós possamos, muito mais do que uma cachoeira, não sei se vocês lembram, eu falei aqui esses dias nessa ministração, que existem cachoeiras muito bonitas, hein? O pessoal de Guaíra aí, eu via só, pai. E a gente olha para a cachoeira e diz, meu Deus, eu lembro quando eu era bicho grilo. Eu já fui bicho grilo. E aí eu chegava na cachoeira assim e falava, ah, meu Deus, Deus existe. E a cachoeira fazia o papel dela. A Bíblia diz que a natureza e as obras da mão de Deus anunciam a ele. Amém? Mas a igreja é chamada muito mais do que dizer que um Deus existe. A igreja é chamada para dizer quem é Deus e como Ele pode salvar as pessoas, amém? Então a gente está em vantagem. Ou seja, eu e você precisamos buscar uma vida em Deus que manifeste mais a glória de Deus do que uma bela cachoeira. Que desafio, hein, irmão? Então manifeste o reino de Deus através da sua vida. Essa é uma vocação que o Senhor deu à igreja. Falamos da vida pessoal, ali em Atos 19, 13 em diante, no versículo 15, quando os demônios disseram àqueles encantadores, mas vós, quem sois? Porque eles conheciam a Cristo e conheciam a Paulo, mas serem vocês, quem são? Então não adianta muito você querer usar o nome de Jesus, se esse nome de Jesus não combina com a sua vida. Os demônios vão dizer, ó, esse Jesus eu conheço, mas e você, quem é? Então, aqui na segunda parte, se não me engano já é a terceira ministração, eu quero falar um pouquinho para vocês de uma ordem que, se não for muito bem explicada, ela pode criar um antagonismo, uma disputa que não é saudável para a igreja, mas eu tenho certeza que você vai ser abençoado pelo que Deus já falou para mim, ok? Então, segundo, definir as nossas prioridades. Nós precisamos, para manifestar o reino, para materializar o reino, definir algumas prioridades. Ok? Está comigo aí, diga amém. Amém. Vamos lá. Deus, eu, não fique chocado, eu vou explicar. A esposa, esposo, filhos, igreja e o mundo. Então vamos ver como a Bíblia nos respalda para isso. Primeiro Deus, em Marcos 12:30 diz assim, leia comigo, por favor, ali, amará, pois... Interessante porque está citando o Velho Testamento de Deuteronômio. Então, o Senhor, ele diz assim, olha, vocês são seres sentimentais, vocês são seres que se apegam, vocês são seres que se apegam às coisas. Então, Deus já começou lá nos 10 mandamentos a dizer, olha, não faça imagem de escultura para adorar. Todas as imagens de esculturas que Deus permitiu e mandou que fossem feitas foram no tabernáculo e no templo e elas não eram veneradas. Não se prestava culto nenhum a ela. Então Deus, sabendo que a gente gosta, a gente tem um prazer e a gente tem emoções, então diz, Deus nos deu a vacina, diz, peraí, não faz nada ao meu respeito que vocês adorem, não façam nada que imite qualquer obra minha na natureza, ou embaixo da terra, ou no mar, ou no céu, nada disso eu quero que vocês façam adorarem. Mas ele continuou, por saber que nós somos pessoas afetivas e cada um vive sua emoção de um jeito, ok? Então vamos pensar o seguinte, sabendo Deus que nós amamos as coisas, então ele disse, olha, não façam imagens de esculturas, não faríamos. Falou, nós amamos as pessoas, nós amamos, às vezes, de forma trivial e nem tão comprometida, mas... É interessante porque existem alguns fenômenos que acontecem com humanos, são bem interessantes. Os humanos, eles se agrupam. Os humanos, eles se defendem. Os humanos conseguem ensinar algo para outra geração. Os humanos conseguem se preocupar com a morte. Os humanos são afetivos. Os humanos gostam. Então, para Deus nos livrar da pior das formas de lidar com esse amor, que é quando priorizamos a nós mesmos antes de qualquer coisa. E a Bíblia diz que o Deus desses é o vento. Você quer uma dica para saber o quanto você se prioriza acima de Deus? Você talvez já deve estar fazendo seus planos para 2016. Qual dos pontos fala de Deus? Qual dos pontos prioriza a sua busca por Deus? Qual dos pontos fala a respeito de ter mais tempo para Deus? Qual dos pontos fala de você ter mais tempo para falar de Deus? Qual dos pontos diz que você precisa de mais tempo para aprender sobre Deus? Aí tem um monte de coisa lá, né? Emagrecer, entrar no jiu-jitsu. Fabrício está me ajudando nisso. Eu dando estímulo, né, Fabrício? Aprender inglês. Se Deus quiser, esse ano eu começo meu mestrado, glória. Amém, gente? Mas, irmãos, em nome de Jesus, a gente tem que rever a nossa agenda e nossos planos. Você quer saber o que uma pessoa prioriza? Olha a agenda dela. E se a pessoa não se organiza, não prioriza nada, ela apaga incêndio. Então, eu quero dar uma dica para você. Experimente a partir de hoje. Questionar todas as suas decisões, todas as suas escolhas. E todas as suas escolhas, por menores que elas sejam, elas têm que respeitar o princípio. Isso me atrai mais ao Senhor ou me afasta do Senhor. Nenhuma escolha na minha vida, por menor que seja, ela pode me afastar de qualquer plano de Deus, por menor que seja para a minha vida. Eu não posso escolher fazer qualquer coisa que me afaste do chamado que Deus tem para mim. Nenhuma decisão na minha vida, por menor que seja, pode boicotar o meu chamado maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Irmãos, se a prioridade da sua vida for fazer coisas que mantêm a sua existência, a sua vida, eu digo isso com muito carinho, muito respeito, mas você está desperdiçando a sua vida. Uma vida, ela só tem sentido quando a função dela existir transcende o cuidado com a sua própria vida. Se o que é mais importante para você é cuidar do que é teu, desculpe, irmãos, mas a Bíblia não tem outro nome para isso, não, egoísmo. Estou dizendo para você, não é que você não deve cuidar do que é seu. Eu vou falar daqui a pouco sobre a importância de você cuidar do que é seu. Estou falando de prioridade. Porque muitas pessoas são felizes em Deus e muitas pessoas são realizadas em Deus. E eu conheci uma mulher e cresci com ela, que foi a minha avó, muito pobre, nós éramos muito pobres. Sempre eu falo isso para vocês, vocês estão cansados de ouvir a história de pobreza da gente. Minha avó dá em qualquer sushi bar do mundo, porque ela conseguia cortar um bife tão fino que estava para ver do outro lado. E eu não entendia porque os bifes tinham nomes. E ela nunca falava o nome dela. Era Tiaguinho, Fabi, Rafael. E não falava o nome dela. E depois eu fui entender que nunca tinha um bife com o nome dela, porque nem sempre tinha bife para ela. Mas eu nunca vi uma pessoa tão feliz e tão positiva quanto minha avó. Porque a prioridade era o Senhor. A prioridade era Deus. Amém? Então, experimente a partir de agora colocar Deus no lugar dele. Quando você abre em Apocalipse, na carta que o Senhor manda escrever ao pastor lá de Éfeso, que diz assim, ó: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, arrepende-te, pois, e volta à prática das primeiras obras. Aí alguém diz, ah, primeiro amor, porque é o mais antigo. Assim como em português, o primeiro ele no grego, não é só o mais antigo, mas é o mais importante. Então, é pecado quando Deus deixa de ser o mais importante na sua vida. Aí você diz assim, ah, legal, pastor, beleza, vou botar lá na minha agenda, Deus mais importante na minha vida. Então, bora para a prática. Para ser bem engraçado e não me machucar, porque eu não quero machucar você. Porque você é a noiva de Jesus, eu tenho que tratar você com muito carinho. Senão ele fica zangado comigo, não é verdade, irmão? Olha só. Uma vez alguém disse assim, nós deveríamos orar antes de dormir e acordar orando. Mas o que nós fazemos é olhar o WhatsApp antes de dormir e olhar o WhatsApp quando nós acordamos. Quando nós não acordamos de noite para ler. Não tenho nada contra o WhatsApp, acho que é uma ferramenta extraordinária. Eu acho que eles só deviam quebrar o sigilo quando a polícia pedisse, né? Para os criminosos não ficarem usando ele. E outras críticas lá que depois eu faço. Mas, isso é prático, irmãos. Uma mulher que abençoou muito minha vida, chamada Leda, ela fez até aniversário ontem, foi minha mãe na fé, quando eu voltei para Jesus, adolescente. Ela acorda de joelhos. E ela acorda e se vira, e antes de botar o pé no chão, ela bota os joelhos no chão. Você experimentou isso? A palavra de Deus diz, e nós sempre estamos falando aqui, os nossos pensamentos têm que ser publicáveis. Diz lá em Filipenses, só pense no que é de boa fama. Se todos os meus pensamentos passarem pela peneira e dizer, Deus, isso aqui é bom, isso aqui é de boa fama, isso edifica a nossa mente, se o nosso corpo fosse comparado ao templo, a nossa mente seria o santo dos santos. Então, o que que passa na minha mente? Eu tenho falado da minha filha e ensinado a ela a crítica, ela adoece a alma. Você sabia? A crítica adoece a alma. Às vezes a gente critica sogra. Eu critico minha sogra ainda. Que o Senhor me perdoe. Mas não posso criticá-la, porque se não fosse minha sogra, eu ia ter minha esposa. Não dá para criticar Leonardo da Vinci. Ele é um grande artista. Se ele errou em uma coisa ou outra, o que importa é a obra dele. Assim é minha sogra. Amém, gente? Então você tem que lembrar das coisas mais preciosas que o seu sogro e seu sogro fizeram. Amém ou não? Amém? Você não vai criticar a sua sogra. Às vezes a gente critica a igreja. Ah, mas esse chão é cinza. Podia ser verde. Ah, mas essa cadeira é plástica, podia ser construída. Ah, mas essa igreja é pequena, podia ser grande. Ah, essa igreja é grande, podia ser pequena. Ah, esse pastor não veste terno. Esse pastor veste calça vermelha. Que moral vou ter um pastor que veste calça vermelha? A gente critica a esposa, o filho, a casa, a comida, a igreja, o trabalho, tudo. Critica, critica, critica! Aí fica irritado, fica triste. Para com isso, irmão, em nome de Jesus. Lembra o que Deus tem feito por você, amém? Então, em nome de Jesus, eu quero sugerir que você comece o dia adorando, comece o dia glorificando a Ele, comece o dia falando bem dEle, faça uma estratégia de jejum esse ano. Deus já me deu a minha estratégia de jejum desse ano, 2016. Ok? Porque o que eu quero, irmãos, Sabe o que é? Sabe qual é o meu papel na vida de vocês? É ajudar vocês, cada um, a ficar mais perto do plano que Deus tem para a sua vida. No dia que eu perceber que não estou mais fazendo isso, eu oro, busco de Deus, e ordeno um de vocês e vou para outro lugar. Deus não divide a glória dele com ninguém, irmãos. Deus não divide a glória dele com seu marido, com sua esposa, com seu filho, com seu trabalho. Ele não divide. Deus, ele só quer o lugar dele de Deus. Aí ele diz, Deus é vaidoso, né? Não. Imagine você chegar num hospital e tiver lá o melhor cirurgião de todos. E aquele melhor cirurgião, ele... Você chegar e de repente ele está chegando para o plantão e você coincidentemente encontra com ele. É raro encontrar logo com um médico assim, né? E você fala, doutor, meu filho, eu tive um traumatismo, a cabeça dele está aberta. Eu preciso que o senhor me diga qual é o melhor médico para cuidar dele. Aí ele podia ser modesto, né? Bem, é... tem muitos médicos, né? De repente tem os residentes. Hoje o dia dos residentes, os meninos estão na faculdade, aí ó, sangue quente, né? Chegando da aula agora. Seria uma responsabilidade. Deus não abre mão do primeiro lugar na sua vida porque ele é a melhor pessoa para lidar com o primeiro lugar na sua vida. Só por isso. Por isso que ele não abre mão. Então amarás, pois, o Senhor teu Deus, todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. Ame com a sua mente, ame com as suas emoções, ame com a sua inteligência e ame com a sua garra, com a sua determinação, ame com as suas forças. Irmãos, a Bíblia está dizendo que nós temos forças. O diabo, ele insiste em dizer para nós que nós não temos forças, que nós não temos condição de fazer o que Deus manda. Isso é uma grande mentira. O diabo é mentiroso, é o pai da mentira, é um grande derrotado. E todo o trabalho dele é tentar convencer você de que você é menos amado por Deus do que você é, que você é menos capaz de fazer as coisas que Deus mandou você fazer. Todo o tempo ele tenta insistir com isso, mas ele é mentiroso. Eu soube de um... Eu não gosto de falar mal de político, porque existem políticos sérios. Mas eu soube que teve um candidato em Itabuna que prometeu que ia ter praia em Itabuna. Gente, quando eu ouvi dizer isso, achei tão engraçado. Ele disse que ia ter praia na campanha dele. E não tem isso que gosta de ser enganado, né? Como é que vai ter praia numa cidade que não tem praia? Só se ele anexasse Itabuna e Léus. Mas Deus não é mentiroso, não, irmãos. Deus não promete aquilo que ele não pode cumprir, não. O diabo é mentiroso. E o Senhor tem o melhor para ele e para nós, e o melhor de Deus é ele mesmo. Você podia ler essa frase, por favor? Quando você busca muito a Deus, porque você quer algo, você não está buscando a Deus, está buscando algo através de Deus. Porque você poderia dizer assim, uau, pastor, que dica maravilhosa, eu vou buscar a Deus, porque se eu buscar a Deus, eu vou conseguir o que eu quero. Não estava buscando a Deus. Deus é o meio para você conseguir o que você quer. Eu acho legais aqueles vídeos, né, que mostram assim, uma criança pedindo um pão, aí a pessoa vai dar um pão. Aí aquela criança cresce, um dia o cara precisa de um médico, não tem dinheiro, e aí vai lá, e quando vai ser atendido, é o menino que virou médico, que salva a vida dele. Ei, que maravilha, ou seja, faça que um dia você vai ser recompensado. Então é fácil para você, né? A nossa realização verdadeira, nossa maior realização, vai ser quando a gente conseguir gerar uma alegria em Deus. Simplesmente porque o nosso maior prazer é esse. E a Bíblia diz que quando ele se alegra, irmãos, nós recebemos fruto. A maior força do ser humano é a alegria de Deus. A alegria dele é sua força. Quando Deus se alegra com você, ele dá uma força para você. Amém? Quando Deus se entristece com você, ele tira um pouco de força de você. Pastor, isso é bíblico? É. Lembra quando nós vamos cear em Coríntios, que nós lemos o texto e diz assim, aqueles que bebem comem dignamente, comem justiça para si, não à toa que muitos se enfraquecem, adoecem e morrem. Talvez a sua falta de força para cumprir o que a gente leu antes seja uma falta de prioridade. Priorize a Deus, eu quero agradar a Deus acima de todas as coisas, eu quero agradar ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que não deixa pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Ame a Deus acima de todas as coisas, de todas as pessoas, e isso vai ser demonstrado com o seu tempo, com o que você pensa, com o que você diz, com o que você planeja, e a sua vida vai ser revolucionada, e Deus vai começar a se agradar de você, se alegrar com você, e vai dizer: olha, ele não, oh, ele botou a mão do arado, não olhou para trás, isso me agrada muito. Ele diz: eu vou fazer ele mais forte. A Bíblia diz que aquele que recebe e não multiplica, até aquilo que não tem lhe é tirado. Mas aquele que mesmo ganhando pouco, investe e multiplica, o Senhor lhe coloca sobre mais responsabilidade. Então, é simples. Eu vou priorizar a Deus. E Ele vai me dar mais força. Não é para ficar rico, mas é para eu continuar priorizando a Ele. Amém? Eu, quando eu leio sobre grandes homens de Deus, anônimos e famosos, eu tenho identificado uma característica geral: são homens de oração, são homens que priorizam o tempo com Deus, são homens que priorizam ouvir a voz de Deus. O Joel Kominski, eu conheci ele, quero em nome de Jesus trazer ele um dia aqui em Vida Nova. É um americano muito simples, ele estuda a igreja nas casas há muitos anos, acho que uns 30 anos, em vários lugares do mundo, ele já foi, já ficou, já trabalhou, e ele diz que ele fez, deu uma pesquisa dele, não sei se é dele ou se ele cita, eu acho que é dele, ele fala nos livros dele, que depois de pesquisar todas as igrejas nas casas do mundo, vários tipos de estratégia, vários tipos de nome, várias denominações, ele descobriu que as igrejas que mais prosperam nas casas não são as igrejas de pessoas mais ricas, não são nos bairros mais influentes, não são as casas mais confortáveis, não são as pessoas mais estudadas, não são grupos mistos ou grupos familiares, não são grupos com horário melhor, mas são grupos que os líderes oram diariamente pela vida dos seus liderados. Ou seja, confia mais no poder de Deus que no poder próprio, amém, irmãos? Isso vale para tudo mais. Então, o melhor de Deus é Ele mesmo. Busque a Deus acima de todas as coisas. Isso vai atrair o reino de Deus. Vai atrair o reino de Deus. Você vai começar a ver que coisas que você nem ousava sonhar, honras de Deus que você nem sonhava ter, do tipo Ele falar os segredos dEle para você. Tem tesouro maior do que esse? Jesus fala assim: ô filho, vamos aqui, senta aqui que eu quero te contar um segredo. Ele está no carro, ó, dirigindo. Ele fala assim: fala assim para o teu filho, com essas palavras. Aí você: ô Senhor, amém. Faz assim, eu quero esse tempo seu. Olha, aquilo faz assim, resolve assim. Aí ele vai falando, você vai dizer: amém, amém, Jesus, amém, Jesus, amém. Ele fala: olha, você sabe aquele texto que você nunca entendia? Deixa eu te explicar o que é. Eu quis dizer isso e aquilo naquele texto. Aleluia. Uma vez eu estava pregando para vocês, eu estava pregando um texto que eu nunca entendi, e eu falei assim: irmãos, você sabe por que é que Jesus disse para a gente dar outro lado? Aí eu disse: e agora, Jesus? Eu fiz, porque eu não sei. Eu falei: vocês sabem? Agora é com o Senhor, Jesus. E aí Deus me falou tão graciosamente o segredo dele. Eu nunca li esse livro nenhum, Ele disse assim: porque é melhor você apanhar duas vezes do que se fazer igual a quem bateu. Por isso que é melhor dar o outro lado. Simples, né? Deus tem um segredo dele para nós, amém, irmãos? Isso é vir o reino. Depois que você prioriza a Deus, você tem que priorizar você. E aqui eu quero ter muito cuidado com o que eu quero dizer. Não estou preocupado com o tempo, qualquer coisa a gente continua ano que vem, até porque ano que vem não está tão longe. E eu quero ler primeiro esse texto aqui para a gente entender, tá bom? O que é que eu quero? Vamos ler comigo, vamos lá todos, por favor. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas seja diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Vamos voltar aqui para o texto de Marcos. Amarás o Senhor teu Deus, todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amar entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Está claro que é para amar a Deus antes de tudo, amém, irmãos? Uma vez que você ama a Deus, preste atenção para não parecer que é uma heresia, tá bom? Uma vez que você ama Deus, o Espírito de Deus que mora em você, ele vai começar a mostrar áreas da sua vida que precisam ser transformadas. Eu sempre tenho dito para vocês que aquela gavetinha, aquele compartimento, por menorzinho que seja, dentro da sua alma, que você nega em deixar Deus cuidar, ele será responsável por sua ruína. Por isso, descubra onde ele está e coloque a luz para que você seja curado, amém ou não? Então, o próprio Espírito de Deus, ele começa a mostrar a você o que é que em você precisa ser transformado. E aí começa um processo maravilhoso, porque Deus, ele quer estar em você, ele quer se manifestar a partir de você, ele já está em você. Então, o que ele vai fazer? Bem, deixa eu melhorar esse vaso aí que eu estou me manifestando através dele. E algumas vezes o próprio Satanás traz um entendimento confuso, traz uma confusão na sua mente, diz assim, você não precisa cuidar de você, você tem que cuidar dos outros. Para com isso, faça que nem Jesus, cuide dos outros. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Jesus cuidava dos outros, entregou até a própria vida dele, amém? Mas Jesus cuidava muito dele. E como cuidar, meu irmão? Jesus, dezenas de vezes, trouxe esse número na semana antepassada. Jesus se retirava para orar. Pelos outros, ele orava com os outros. Claro que ele também fazia intercessão quando estava junto ao Pai, mas era um tempo que ele precisava. Era um cuidado com ele. Tem pastor que só ora pelos outros, não ora por si mesmo. O que é eu cuidar primeiro de Deus? Jesus falou assim, ó. Ama a teu próximo como a ti mesmo. Não foi assim que Jesus falou? Amém? Quando Jesus falou assim, obviamente, porque a própria Bíblia diz, ele não está dizendo primeiro ame ao próximo e depois a você. Já é tácito aqui, já é claro, já é um ponto comum, nós queremos todos juntos aqui, que em primeiro lugar a Deus, amém, irmãos? Sendo que o primeiro está claro e garantido na Bíblia que deve ser Deus, Deus em primeiro lugar. Aí Jesus vai dizer, e o próximo como quem? Como a você. Ele não fala ao próximo como a Deus, fala? Não. Fala ao próximo como? A ti. Nem precisa ser muito bom em matemática para entender o que eu estou falando aqui. Ama Deus sobre todas essas coisas e ao próximo na referência do amor que ele sabe que a gente tem. E aí o que, que Deus faz? Deus melhora esse amor que você tem por você, às vezes de forma errada. Você está comigo? Diga amém. E aí, Paulo explica aqui para Timóteo. Eu acredito que Timóteo era um pastor muito pastoral. Timóteo era um cara muito cuidadoso. Que Timóteo era aquele discípulo amado, aquele filho que botava na prática tudo que Paulo, seu pastor discipulador, ensinava. Não que o discipulador vá controlar a vida discipulando, é para lembrar que Paulo era pastor dele e autoridade sobre ele. Que Timóteo, nesse tempo, provavelmente, era bispo em Éfeso. E acima do bispo estava o apóstolo. E Paulo era apóstolo sobre ele, ok? Então ele orientava como devia fazer com a igreja. Só você ler os duas cartas que ele mandou para Timóteo, que estão na Bíblia, que você vai ver. E aí Paulo cuida de Timóteo nos mínimos detalhes. Mas chega um momento que Paulo tem que lembrar Timóteo que ele tem que ter o melhor cuidado com ele. E aí é isso que eu quero aplicar esse texto rapidamente. Olha, não seja negligente para com o dom que há em você, o qual te foi concedido mediante a profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, e no outro texto ele diz assim, você recebeu o que sua avó lhe ensinou e passou por sua mãe. Medita essas coisas nela, ser diligente, ser cuidadoso, pensa nisso, para que teu progresso a todos seja manifesto. Irmãos, para aqui um pouquinho. Quantas vezes nós queremos que a glória de Deus seja manifesta através das nossas vidas, sem que a gente cuide do que há em nós? O que é que vai ser manifesto para os outros se a gente não cuida daquilo que Deus deu para nós? E Paulo diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. É a doutrina de Cristo. A doutrina dos apóstolos. Mas ele diz, tenha cuidado de ti mesmo. É como se ele dissesse, não tem ministério, não tem paternidade, não tem cuidado familiar, não tem discipulado, não tem nada que você possa dar a ninguém sem que você tenha vivido isso em Cristo. Amém, irmãos? Como a gente é bom de ensinar, como a gente é bom de falar, como a gente é bom de dizer como fazer. Mas o que a Bíblia ensina é que a gente deve dizer o que fazer, mas o que arrasta mesmo é dizer, me imite como eu imito a Cristo. E você diz assim, olha, isso é possível, eu não consigo não, né? Não sei, não conheço ninguém que consegue não, mas de repente vai tentando aí, quem sabe você consegue. É muito difícil a pessoa tentar aquilo. Mas quando a pessoa vê na sua vida e diz, como é que você faz? Diz, ah, glória a Deus, a Bíblia diz assim, eu tento fazer como a Bíblia me ensina, aí a pessoa consegue ir fazendo, tá vendo? Então, irmãos, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Quem já viajou de avião e já viu essa imagem sabe o que eu estou falando. Quando há despressurização, o avião, as pessoas ficam em pânico, geralmente. Às vezes não precisa nem ter uma despressurização, é só o passageiro dizer que as malas são jogadas no mar, né, Alex? E aí o povo já entra em pânico. Mas se houver despressurização, as pessoas ficam em pânico. Então o aeromoço sempre diz, primeiro coloque a máscara na criança. Primeiro coloque a máscara... Perdão. Primeiro coloque a máscara em você. Depois você coloca nas crianças. Por que primeiro em você? Porque você deve ser egoísta e cuidar só de você? Não. É porque senão tu morre e a criança morre também. Eu não estou falando que você vai deixar de cuidar das pessoas. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que se você não tiver saúde emocional, espiritual, como você vai cuidar das outras pessoas? Bem verdade que nesse processo, muitos de nós adoecemos, sofremos. É verdade, acontece. Mas a gente deve se cuidar, né? Tem que cuidar, irmão. E Paulo disse, Paulo olhou para Timóteo e falou assim, olha, está com problema no estômago. Vamos abrir um parênteses aqui, vamos dar uma viajada aqui. Não estou dizendo que está na Bíblia, ok, irmão? Mas vamos pensar alto comigo aqui. É muito comum o pastor ter problema de estômago. Muito comum. Por quê? Causa do estresse. Não sei se o problema de Timóteo era esse, ok? Não sei. A Bíblia diz que essas eram igrejas que tinham esquecido o primeiro amor há um tempo. Não sei se foi no mesmo tempo. Não foi, porque Timóteo foi antes da carta que João mandou. Mas não é heresia nenhuma a gente pensar que talvez Timóteo estava tentando se cuidar de outra forma. E aí Paulo disse para Timóteo, Timóteo, tudo bem, pode fazer não tem o nome que eu quero usar. Pode fazer seu funcional, tudo bem. Só que não confunda as coisas. Tome um pouquinho de vinho que é bom para o seu estômago, mas não se esqueça, tem cuidado que é prioridade. Lembre do ministério que foi dado a você. Cuide de viver essa doutrina. Cuide de buscar a Deus. Cuide de si para que você salve a você e com isso salve a outros. Então, meus amados, para que eu possa cuidar de outros, eu preciso cuidar de mim. Em todos os aspectos. Amém ou não? Primeira coisa para cuidar de si é priorizar a Deus. Amém, irmão? Depois é ter a sensibilidade de saber em que você está exagerando, em que você está se descuidando, em que você não é mais como era antes. Irmãos, olha, eu digo isso para vocês, a nossa vida ela é para ser de glória em glória, não dá para ser um crente pior a cada ano, não dá para ser um pai pior a cada ano, não dá para ser um filho pior a cada ano, não dá para ser um discipulador pior a cada ano, não dá para ser um discípulo pior a cada ano, não dá para ser um líder de núcleo pior a cada ano, não dá para ser um membro de igreja pior a cada ano, não! É de glória em glória. Eu quero, em nome de Jesus, arrancar um sorriso de Deus. Eu quero que Deus se alegre comigo. É possível, pelo poder dEle, viver isso. Eu quero que, em nome de Jesus, você priorize Deus e depois você cuide de você. Aprenda isso, coloque isso. Não é à toa que estou falando isso hoje, final do ano. Já peço para você fazer a sua lista para o ano que vem. O que é que eu vou cuidar de mim? Em que é que eu vou crescer? Em que é que eu vou diminuir para que Deus cresça? E assim eu cuido de verdade de mim, como diz João. Você entendeu? Diga amém. Deus falou alguma coisa com você? Diga glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, primeiro Deus, ok? Pois eu, depois, muito bem explicado, o cônjuge. Não é que eu vou cuidar mais de mim do que da minha esposa. Claro que não, claro que não. Forma nenhuma. O que eu quero dizer é que, por exemplo, eu encho minha esposa de joias, digo que a amo pra caramba, dou muitos presentes caros pra ela, mas não estou levando pra trabalhar. Quem vai cuidar dela? Cuido da saúde dela, vejo se ela está indo pra médico, pra dentista, pra tudo. E eu? Tu morre, meu irmão. E o tempo passa, fila anda, negão. Ela casa de novo, entendeu? A gente mesmo tem um acordo, hein, Paulo? Que no velório mesmo, de um e do outro, a gente vai ficar assim já, de olho. De repente tem uma bênção lá. Não. Irmãos. Para com isso. Não disse aqui que você vai comprar a primeira roupa para você depois para o seu esposo. Não, vocês me conhecem. Não é isso que estou falando. Ao contrário, priorize ela, é a parte mais frágil. O que eu estou falando de prioridade de zelo é se eu não tiver o mínimo de saúde, de tônus, de força, de hábito, de trabalho, de crescimento em Deus, de vida com Deus, se eu não cuidar de mim, como vou cuidar da minha esposa, como vou cuidar do meu esposo, como vou cuidar dos meus filhos, como vou cuidar dos meus pais. Amém ou não, irmãos? Então, glória a Deus. Agora o cônjuge. Marido, quanto às mulheres maduras, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. Aqui só tem mulher madura, amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. É porque o testemunho que tem que dar é os homens, né? Quanto às mulheres maduras, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Aleluia, irmãos. Olha para esse aqui. Mestras do bem. Aleluia. Amém, irmãos? A fim de instruírem as jovens recém-casadas. Isso é discipulado, irmãos. Amém ou não? Está claro demais aqui. Amarem ao marido e a seus filhos. Porque tem irmã que gosta do texto que diz que a mulher tem que ser submissa e o marido tem que amar. Ah, e a mulher também tem que amar. Amém, irmãos? Tito 2, 3 e 5, viu? Olha lá, ó. Amarem ao marido e a seus filhos. Amarem ao marido. Às vezes a gente aconselha alguém, como ficou naquele, como a gente viu no livro, no filme, Quarto de Guerra. Às vezes a gente, no cuidado quando você vai ouvir a queixa do discipulando, a queixa de alguém que está acompanhando, às vezes a pessoa começa a vomitar o defeito do marido, defeito. Tem hora que, peraí. Não vim aqui para poder promover o seu rancor com o seu marido, não. Eu quero cuidar de vocês. O que é que você está fazendo que está promovendo isso nele? O que é que você não está fazendo que está promovendo isso nele? Amém ou não, irmão? Então, vamos lá. A mulher, ela precisa receber esse cuidado. Então, vamos voltar aqui para não ficar confuso, tá? Olha lá. Marido. O marido, ele tem que se esforçar para se fazer amável também. Olha, irmãos, quantas vezes eu já falando para casais, em igrejas, em palestras, digo assim, olha, vocês têm que ser submissos. Aí as mulheres dizem assim, ô pastor, mas submisso não é assim, está embaixo da missão do marido? É porque eu nunca vi na Bíblia assim, missão do marido, e aí fala dos defeitos dos maridos. Ele fica só na televisão. E aí? Eu até quero ser submisso a ele, mas ele nunca me chamou para orar. Irmãos, a gente pode dar uma força para as mulheres. A gente pode, não, a gente tem que dar essa força para as mulheres. O papel delas está ali, é claro, tem que amar o marido, tem que ser submissa ao marido, e já sabe tudo de cor. Mas é um jugo, é um opróbrio, é um peso, é uma carga. Quando a gente lembra elas na hora da briga, da discussão, né? Porque crente não briga. Você não está cumprindo o seu papel. Seu papel de submissa. Qual é a sua missão, meu filho? Não estou conseguindo identificar. Eu até queria ser submissa, mas não estou conseguindo. Então, meus irmãos queridos, preciosos, nós temos que ajudar as nossas esposas a cumprir o papel delas. Eu acredito que nós, maridos, somos os mais responsáveis quando as nossas esposas saem do lugar delas. De alguma forma. Uma vez eu estava discutindo com a minha esposa e eu ia reclamar de algo que ela estava fazendo. Daqui a pouco eu vou também falar para as esposas, tá? Podem ficar tranquilos, maridos. E quando eu ia falar algo que ela estava vivendo, que muito me desagradava, e quando eu saía assim, sabe como é, né? A gente homem tem esse negócio, né? A mulher vai falando, homem não, não pensa. Eu penso nas palavras piores. Não é? O homem, ele fica, enquanto a mulher vai falando, aí ele fica pensando. Aí ele vai remoendo. Aí depois ele abre a boca assim. São palavras mordazes. A gente tem que parar com isso, gente. Só um parênteses, dentro de outra discussão, teve outra discussão com ela que de repente falei assim: é, você tem razão, é verdade. Aí ela disse: você está ironizando? Eu falei: não, é sério, você tem razão, isso aí eu estou mal mesmo. Tinha, ficou sem graça, a discussão acabou em beijo. Volto para outra discussão. Então eu olhei para ela, quando eu ia lançar assim aquela maldição disfarçada de bênção, aí o Espírito Santo de Deus falou assim para mim: você é o principal responsável por esse defeito que você vai colocar para ela. Irmãos, eu fiquei com uma vergonha. Ô, Marcão, fiquei com uma vergonha. Eu nem tive coragem de falar mais. O Espírito de Deus falou: você construiu isso nela. Então, qual é o nosso papel, irmãos? De ajudar as esposas a viverem esse papel delas? A mulher, ela tem que sentir que o marido prioriza ela. Maridos, eu sei que nós trabalhamos, damos um duro terrível. E às vezes a mulher tem ciúme de nós com o trabalho. Eu sei, isso acontece. E às vezes a gente tem aquele argumento antigo e empoeirado e mofado, né? Eu não estava no bar, eu não estava com mulher, eu estava trabalhando. O que seria se ela não tivesse ciúme de você com o trabalho? Ah, amor, já chegou, precisa ficar mais hoje. Eu acho que machucaria mais a gente. Com certeza. Ô, amor, você ainda está tomando café? Não tem trabalho para fazer, não? Você pensou, irmão? Anda logo, amor, porque você não se atrasar para o trabalho. 12:30, trabalho é 12. Então, Deus começou a me mostrar que esse certo ciúme do trabalho... Ciúme é interessante, a palavra bíblica diz que não deve se arder em ciúme. Ciúme é quando eu fui estudar bem essa palavra nos originais, porque Deus, a Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós. Eu queria entender aquilo. E o ciúme usado ali, o ciúme que é a palavra usada na Bíblia, é dor pelo que é seu está sendo usado para outro. Então, às vezes a mulher tem ciúme do trabalho quando a gente está dando para o trabalho o que é dela. Que tenham, então, amém ou não? Então, quando a gente reassume o nosso papel, fica mais fácil para ela. Que legal dessa forma, né? Melhor do que eu falar o que elas têm que melhorar, talvez a gente possa melhorar algumas coisas e ajudar elas a melhorar, né? Meu irmão, amém ou não? Aí você diz: tá, pastor, mas como é que isso atrai o reino? Irmãos, como que atrai o reino? Eu acredito que o maior testemunho do reino não é alguém vir aqui e gostar do culto. Eu fico muito feliz quando alguém aqui vem aqui e gosta do culto. Eu acho show. Quando alguém vai no núcleo e gosta do núcleo, eu tenho que me segurar para não ficar me esticando borrachinha. Mas quando alguém diz assim: fui na casa do irmão, e senti temor de Deus ali. Eu senti ali respeito, eu senti ali a presença de Deus, eu senti ali um lugar agradável para o Espírito Santo. Irmãos, não tem nada que me alegre mais. Talvez seja errado, né? Pastores viajam para outras coisas. Mas não tem nada que alguém diga assim: viajei com um casal tal. Rapaz, eles são melhores do que eu pensava. Você já pensou? Porque a Bíblia diz, irmãos, que o mundo está cheio de conversa. A Bíblia diz que o mundo vai crer que Jesus é Deus quando nós formos um. E o lugar mais difícil para ser um é em casa. Porque a gente costuma se permitir falar a liberdade a quem a gente ama. Amém ou não? Reassumindo o seu papel. Você que é pai, reassuma o seu papel em casa, restaure o altar. O que é que seu filho está vendo? Internet é um perigo, eu estou com muito cuidado, que Sofia pega o celular meio de Paula. Eu disse: você não acessa a internet, nem para baixar nada no Play Store, não acessa. Não pode deixar. Porque tem um monte de pornografia, de violência que está ali, e às vezes não sabe que está. Outro dia ela falou: não, pai, eu estava vendo o YouTube na Mônica. Eu falei: como você sabe escrever ainda? Ela falou: não, é fácil, eu aperto o microfonezinho e falo: turma da Mônica. Aí estava na busca, turma da Mônica. No meio do desenho turma da Mônica, tem algum pervertido que já fez um desenho erótico da Mônica com Cebolinha. É brincadeira? Então reassuma seu papel. Sim, quando a gente assume o papel, a gente é antipatizado, é difícil, mas eu mesmo gosto muito de jornal. Muito, eu gosto de ver jornais, eu vejo. Aí parei de ver todos, só vejo um, aí depois parei um. Outro dia eu estava orando, aí Deus falou assim: é, né? Tem que cortar aí esse jornal. Só vejo isso. É, né? Como você diz assim: tudo bem, você quer continuar vendo? Está na bênção. Outro dia eu estava orando. Orar é bom, irmão. Orar é bênção. E aí Deus falou assim: você chega para almoçar, né? Aí você deixa o pessoal comer, fica na mesa, depois vai comer com o jornal. Porque como eu ensino para vocês que tem que comer com a família, então como é que eu fazia? Qual é a escapulida que eu dava? Eu estava com a família na mesa. Quando a família acabava, eu ia para a televisão. Aí fico com a cara de taça na frente de vocês, aleluia, glória a Deus. Oh, tem que passar essa vergonha, não? É melhor eu passar do que vocês passarem. Tá bem? Eu tenho que morrer para vocês terem vida, meu não? E aí, irmãos, aí Deus falou: filho, dá para cá isso aí. Coma com ele, coma com ele. Aí eu disse: também, Jesus, o senhor tem razão sempre, né? Fazer o quê? E aí, sirvo mais, estou mais perto deles, estou mais feliz, irmão. Reassuma o seu papel em nome de Jesus. Saiba o que seu filho tem feito, quem são os amiguinhos dele, o que ele faz, o que ele brinca. Conversa com ele, ministra a palavra todos os dias para ele, ora com ele. Está perto da sua esposa, do seu marido, sabe o que ele está querendo, o que ele está precisando. Às vezes a gente reclama do que a mulher gasta, mas não oferece algo para ela. Amém, terra? Amém ou não? Amém. Esposa, assim também vós. Então, vamos lá. Assim também vós. Alguém liga no carregador, por favor, meu lindo, para não. Senão vai desligar e eu vou sofrer. Não, você tira o fio dele, tá aí dentro. Rapidinho. As minhas irmãs vão perder a bênção. Não tá aí, não? Então vamos lá, né? Vê se copia no pendrive aí e bota no outro, que não posso perder isso não, gente. Corre, igreja. Faz assim, ó. Copia no pendrive rapidinho. Põe no outro. Meu tempo já está acabando e vou deixar isso para depois, não. Enquanto isso, só deixa eu dar uma linha. Faz 5:33 só ali. Esposa, assim também vós, cada um particular, ame a sua própria mulher como a si mesma, e a mulher reverencia o seu marido. Tem uma fotinho ali, mas depois eu passo ela. Irmãos, a esposa tem que amar o marido, amém? Lemos isso, não foi? E o marido pode ajudar muito sendo amável. Tem marido que bota areia, porque existe que a mulher ama, mas não é um cara amável. É um cara fedorento, não usa desodorante, não usa talco. né? Não escova o dente. Não escova o dente, quer dar um beijo de língua na mulher. Aí ela fica toda assim, né? Você não quer me beijar por quê, amor? Você não me ama mais? Não, eu até que te amo. Vamos lá, então. Gente, tem que ajudar, tem que ajudar. Antigamente eu falava com a minha mulher, tá comprando muita roupa? Eu digo, compra, amor, roupinha, amor, compra roupa. Vai comprar. Eu te pago. Claro, minha mulher é muito discreta, ela não usa isso pra mim. Pesar, não. Você quer ser amado, meu irmão? Seja amável. Mulher, você que foi salva pelo gol. Irmãos, eu tenho uma visão linda de que as pessoas vão ouvir falar de um povo que tem um trono na sua casa, de um povo que tem cuidado com o que fala, de um povo que tem cuidado com o que veste, mas principalmente com o que pensa e como crê, de esposas que amam os seus maridos e lhes são submissas, de maridos que ajudam as suas esposas a serem submissas, de um povo que é capaz de ser enviado para qualquer lugar e pode continuar a igreja, porque a casa já é uma igreja. Esposas que não têm dificuldade em serem submissas a seus maridos. Esposas que sabem que submissão não é submersão. Submissão não é obedecer ao marido naquilo que ele não obedece a Deus. Submissão é ela promover que o seu marido seja mais espiritual enquanto obedece a ele naquilo que não fere a palavra. Não é ruim. Não é ruim. É muito difícil, às vezes, a gente... Irmã, não, qualquer coisa a gente continua no Réveillon. É muito difícil a gente olhar unilateralmente para cumprir a palavra de Deus. Mas logo eu ia falar, vou falar no próximo encontro, que a gente exige muito que os filhos sejam assim, façam assado, mas às vezes nós provocamos ira aos nossos filhos. Às vezes não temos tempo de qualidade com os filhos. Mas nós lembramos muito bem que o filho tem que fazer, como tem que fazer. Mas a Bíblia diz que é pecado você provocar ira aos seus filhos. Como que eu provoco ira aos meus filhos? Não cumprindo o meu papel. Como eu dificulto que minha mulher seja submissa? Não a amando. Gente, olha, a gente tem que ter vergonha, os homens. Tem uma coisa muito grosseira que eu não gosto de falar. Tire um ponto disso, mas chegue bem perto disso. Nós, homens, temos que ter vergonha na cara. Porque a gente quer que a mulher seja submissa, mas a gente não ama a ela como Cristo ama a igreja. A gente devia primeiro fazer nosso papel. Eu quero saber qual é a mulher que vai ver o homem amando como Cristo ama a igreja e não vai querer ser submissa. Tem que ser endemoniada, tem que botar a mão na cabeça dela. Ó. Hã? Tem que batizar ela e segurar ela guardado. Não disse pra você ter vergonha na cara, porque todos os irmãos aqui têm, são pessoas sérias, eu conheço vocês, tá? Estou falando que a gente pessoalmente podia dizer isso pra gente mesmo, tem que ter vergonha na cara. Como é que eu quero que ela seja submissa se ela não me vê cuidando dela com parte mais frágil? O reino de Deus, irmãos, ele é muito mais do que um carrão, que é a igreja de granito, com som de primeira, com o pastor sendo enviado, ah, pastor, vai lá fazer um curso, sei onde. Irmãos, não tem nada a ver com o reino de Deus. Essa empresa faz. Vou encerrar. O pastor Bill Harbour, ele é pastor da Little Creek, uma igreja muito abençoada. Ele lidera um ministério que chama Serenity, que é um ministério de treinamento internacional. Dizem que é o maior curso de treinamento para liderança no mundo, inclusive meio secular. Eu estava vendo a palavra que ele deu aqui no Brasil, na primeira igreja, na igreja central, de Goiânia, se não me engano. E muitos testemunhos muito abençoados de como Deus tem feito com eles e a história deles, tudo muito lindo. E aquele homem ia falando de igreja, e eu ouvi muita coisa que já tinha visto de meu pai, já tinha lido, mas para mim uma das coisas que mais me marcou enquanto ele falava sobre igreja era a organicidade da igreja. Como a igreja é o melhor e mais eficiente organismo para transformar a vida. E ele falou do dia que ele estava no aeroporto e tinham duas crianças brigando, dois irmãos. O irmão mais forte dava socos na cara do irmão mais novo. Ele ouviu, ele estava lendo o jornal e ouviu um soco, que não é aquele soco de boxe que a gente vê em filme, né? Psh, aquilo é dublagem. Mas o soco de um irmão que quebrou a cara do outro irmão. E o irmão no chão, ele batia muito, para quem odeia violência como eu, o sangue jorrando da cara do irmão. E aí Deus falou assim: viu, você está vendo isso? E ele falou: estou vendo, Senhor. Ele falou: quem você acha que pode tirar esse rapaz desse lugar? A escola dele? Não tirou até hoje. A família dele? Muito provavelmente não. Essa cena está acontecendo aí? O governo? Não. Só uma instituição que pode transformar a vida desse menino. A igreja dele. A igreja. Porque existem muitas pessoas que mofam nas igrejas e suas vidas não são transformadas, porque elas pegam a palavra como Deus nos deu hoje à noite e botam numa gaveta para cumprir depois. Enquanto outras que de repente aparecem no nosso meio e de repente como foguete estão lá em cima. Por quê? Porque resolvem cumprir aquilo que estão ouvindo. Eu quero que você, em nome de Jesus, ponha em prática. Você está ouvindo, senão eu vou lhe dar outro susto. Vamos ficar de pé para orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado porque nós não precisamos de pré-requisitos para cumpri-la, a não ser ser salvos e remidos pelo sangue de Jesus, buscarmos o enchimento do teu Espírito Santo. Nós queremos atrair o reino de Deus. E se não for para isso, não serve estar vivo. Se não for para manifestar a glória do Senhor, se não for para mostrar que existe um Deus vivo, poderoso, que transforma vidas, para que continuar crente depois de ser convertido? A gente podia estar morrido já. O Senhor nos deu poder essa noite para viver isso. Porque com a tua palavra vem o poder para cumprirmos ela. O Senhor não lança uma palavra vazia, o Senhor não é um sádico que manda nos fazer as coisas e nos dá poder para cumprir. O teu Espírito já veio aqui essa noite, já falou para nós, nos deu poder para isso. Nós precisamos agora é segurar essa semente e orar para o devorador não roubá-la de nós. E plantá-la, como nós aprendemos na outra escola bíblica, um caroço de milho dá 400 sementes. Eu quero ver essa palavra frutificar na minha vida. Eu quero ver essa palavra frutificar nessa igreja. Buscar a Deus acima de todas as coisas de verdade. Depois cuidar de mim mesmo para que eu possa colocar máscara de oxigênio que está ao meu redor. Como que eu vou falar do teu amor para o meu vizinho? Como vou falar do teu amor para o meu colega de trabalho? Como vou cuidar da minha família se eu não oro, não jejuo, não tenho uma vida de disciplina, não leio a tua palavra, não falo do teu amor, não busco cheio do Espírito Santo, não tenho disciplinas espirituais? Como que eu vou fazer discípulos como o Senhor mandou fazer? Eu preciso melhorar, Senhor. Eu quero e creio que vou ouvir essa palavra. Como que eu vou fazer discípulo sem ser um bom discípulo? Me perdoa, Senhor, me ensina, me chama a ser o melhor discípulo. Eu sei, Deus, sonhos lindos o Senhor tem para essa igreja. E eu te agradeço porque um dia eu vi aquele homem dar aquela palavra, aquele pastor que eu admiro tanto lá nos Estados Unidos, falando para criancinhas pequenas, para elas, o que era um aborto. E eu lembro, o Senhor lembra como aquilo me tocou, Senhor? Quando ele disse: Deus tem, antes de vocês nascerem, um livro com todos os dias que vocês vão viver. Ali está escrito quando vocês vão aprender a palavra, quando vocês vão casar, quando vocês vão ter filhos. É um livro lindo. Só que algumas pessoas abortam as crianças e essa história não acontece. Senhor, eu tive tantas crises teológicas ali. Porque eu penso, esse livro é predestinação, ou esse livro é um plano, que é? E o Senhor sabe a crise que eu fiquei. Mas eu tenho percebido uma coisa acima das teologias. Tua palavra diz que existem atitudes nossas que boicotam o plano do Senhor para a nossa vida. E eu não quero abortar nenhum plano do Senhor para a minha vida. Nenhum, por menor que seja, eu não quero abortar. Para isso eu preciso ser diligente, preciso ser dedicado, ser achado um obreiro fiel, e eu sei que você pode fazer isso na minha vida. Eu quero que você faça isso da igreja, Senhor. Faz isso conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém? Quem da minha ama, diga amém. Fique sentadinho só um pouquinho para dar uns avisos. Eu sei que eu estou com um pouco do horário. Mas...